Cara, o Rafa é muito merda, cara. Ele para de transar pra gravar. É. Puta que pariu. Dessa vez foi ela que mandou ir pra vir encontrar você. Cara, Aham, fala sei. Tá uma merda, hein, velho? É, pô, tô costela quebrada em pé, pode tipo, mal pra caralho, hein, Rafa? A mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou hoje aqui com os meus noticiosos amigos. Super? Que bom. Eunuco? Que bom em dobro. Inferno? Eu tava trepando e minha mulher mandou gravar podcast. E Sorg? O Léo é um bosta de marido. O pessoal vai achar que era o Léo. Cara, eu tô muito no fundo do poço, cara. Só basta mais uma cavadinha. Enfim. É, mas a gente não vai falar do casamento do Léo hoje. Nós vamos falar de outras coisas. Pelo menos minha esposa não fala pra eu parar de trepar pra gravar o podcast. Vocês realmente me deixam muito feliz. Algumas pessoas podem se manifestar aí, eu não citei nome, eu não sei de nada. Mas a gente não vai falar de casamentos, nem de... A gente pode falar de casamento um dia desses, né, cara? Fazer um podcast sobre casamento, que merda, fica velha foda. Enfim, não vamos falar disso, não vamos falar de esposas que interrompem a foda pra gente gravar podcast. Nós vamos falar de notícias, os acontecimentos altamente relevantes que aconteceram essa semana... Mas que, na verdade, não aconteceram essa semana. Aconteceram a semana passada. Porque eu acabei de me dar conta de me gravar um podcast de notícias que eu vou entrar com 2 semanas de atraso. Não, passou. O que é a nossa cara, né? Quando esse podcast for ao ar, todo mundo vai falar, quem é Robbie Williams? Quem é esse cara? Cara, mas... O cantor? O cantor. Ele tava na vida do Eduardo Campos? Nada disso é importante, nós somos pessoas interessantes, esse podcast vai ser interessante da mesma forma, então sem mais delongas, segue o baile. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Bom, já que o Sorg já cantou a bola, que merda, hein? O Popeye morreu, cara. Olha só você. E o não Spinafre tava vencido. É, cara, é aquela piada, né, cara? O cara chega no consultório do médico. Eu tô com a depressão, eu tô me sentindo mal. O mundo é uma merda, o mundo é duro, eu não me sinto bem, eu quero ir embora desse mundo, eu tô deprimido. Aí o médico chega pra ele, meu amigo, não esquenta com isso não, eu tenho um remédio pra isso. Você vai no show do Il Pagliacci, que chegou na cidade, assiste o show dele, você vai se alegrar. Aí o paciente olha pro médico, mas doutor, Il Pagliacci sou eu. Essa é um clássico, e é bem o que tava com ele, né? O Robbie Williams, volta e meia, você via notícias dele dizendo que ele tava fudido, não tava bem. Eu não sei se ele chegou aí pro rehab, ele foi, eu lembro vagamente. Foi várias vezes. Bom, ele tava ocupado fazendo uma série agora. Ele esses últimos, eu tava lendo as reportagens quando ele morreu, e esses últimos anos ele entrou e saiu de várias reabilitações e problema com droga e álcool direto, assim. Só que no final das contas era tudo sintoma da depressão, né, cara? Isso que foi foda. É, eu tava conversando com uma amiga essa semana falando disso, né, cara? Que é exatamente isso, era sintoma da depressão, né? Que vai, se afunda nas drogas, aí vai pra uma reabilitação, você vê que o cara quer ficar bem. Aí ele sai, aí quando vê ele tá de novo, ou tá bebendo, ou tá cheirando. Assim, o cara tava pedindo socorro, né? Ele tava desesperado, implorando, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, né? Só que assim, ninguém percebeu, todo mundo falou, outro atorzinho drogado de Hollywood. Sim, exatamente. Porque a gente tem essa imagem do cara que despiroca porque tá rico, tem dinheiro, tem tudo que ele quer, e tá, fala, vou usar droga, vou comer puta. vou encher a cara, né? E o caso dele era bem específico, era o contrário. Ele usava essas coisas como uma fuga mesmo, porque ele tava malzão. Os amigos dele, eu vi uma entrevista falando que as pessoas próximas dele declararam que ninguém percebeu, porque ele, como bom palhaço, ele se escondeu atrás da comédia, né? Daí ninguém sacou que ele tava... Assim, as pessoas perceberam até que ele não tava 100%, mas ninguém percebeu que ele tava mal ao ponto de se matar, né? Cara, uma coisa que você tem que entender, uma coisa, Léo. Quando você, um dos pontos de quem tá com depressão é que a pessoa sabe mentir, cara. Ela mente muito bem. Ela engana muito, cara. É, não só isso. É, junta duas coisas, né, cara? Tem o lado da pessoa que ela vai mentir muito bem... E tem o lado dos outros, das pessoas que ainda, sei lá, 90% das pessoas no mundo acha que depressão é frescura. Uhum. Então, junta tudo isso, é foda, cara. O cara olha, o cara tá meio triste, não é nada. Eu foda-se. É, as pessoas confundem também o fato de ser famoso com ser, e ser rico com ser bem-sucedido. Né? Acho que ser bem-sucedido é um conceito bem mais amplo. Né? Você pode ser famoso, você pode ser rico e ser uma pessoa extremamente infeliz. Uhum. Né? A gente não sabe, né? Mas o peso que ele carregava, a gente não sabe a dor que ele sentia, mas ele estava no início de mal de Parkinson, né? Ele tava com esse, ele já tinha sido diagnosticado com mal de Parkinson, isso foi dito agora recentemente pela esposa, pela viúva, né? E de repente isso foi a gota d'água para ele. Eu falei, não quero viver com essa doença, sabe? Eu não quero fazer milkshake ao pegar um copo de leite. Então, foi a escolha dele foi essa. Escolha, né? Não sei se nem se é uma escolha, mas a saída dele foi essa, né? E de certa forma, se respeitar, né? Não, e eu tava conversando isso com a minha esposa hoje. Cara, não importa se você é rico, famoso, ator de Hollywood, você tem grana e tal. Cara, acontece com qualquer um, né? Ou o cara pega uma doença, ou o cara aparece Parkinson, ou ele se afunda na droga, independente se você mora num subúrbio de uma cidadezinha, ou se você mora na melhor avenida de Los Angeles, sabe? Acontece com qualquer um, cara, não adianta. Então você vê, ah, pô, o cara que tinha tudo, o cara era rico, famoso, era ator de Hollywood, vai se mata, pô, que idiota. Pô, não é isso, cara. Eu acho que não... É uma doença que não escolhe, cara. Não escolhe se você, quem você é. Se você é o presidente da república, se você é um Zé Ruela da rua. Sabe qual é o pior da depressão? Também, uma coisa também, só, é que também bate a culpa na pessoa. Ela tem dinheiro, ela tem fama, ela tem uma boa família estruturada e ela se sente culpada por estar deprimida. Porque ela se acha, a ideia de que, mesmo ela tendo dinheiro, família e tudo, enquanto tem tanta gente em pior estado do que ela... Ela se sente culpada por ter essas coisas e ainda ser infeliz, sabe? Sabe tem qual o problema família, principal da depressão hoje em dia, Super? Também? A faixa etária diminuiu. Eu pego crianças com 12 anos de idade com sinais de depressão. Tipo, e isso é meio que transferência, porque os pais acabam, de alguma forma, fazendo com que as crianças também desenvolvam isso. Então a gente está tendo uma geração de pessoas que já estão crescendo com depressão. Esse podcast tá muito depressivo. Tá muito tá bom. Tá todo mundo hashtag tristinho. Ainda né? bem que o mundo tá. Cara, aqui. Vamos falar a mão. Todo mundo sabe que puta ator ele era. Mas puta que pariu, não é porque ele tava deprimido, porque o cara não emplacava alguma coisa minimamente decente desde o quê? Pat Adams? Que aliás eu acho uma merda. É, cara. Assim, eu gosto de Monte no Museu. Eu gosto. Mas ele tem um coadjuvante, bem coadjuvante, né, cara? No primeiro foi, no segundo ele teve mais projeção. No terceiro ele meio que dividir com o Adam Sandler, né? O protagonista do filme, no terceiro ele ia ter bem mais produção. Vamos ver assim, quem hoje na faixa assim, dos 30 anos que é um ator de comédia engraçado, cara? Todos os últimos grandes humoristas já passaram dos 50, cara. Não, é Jim Carrey. Não, você tem Seth Rogen, você tem Michael Cera. Cara, mas tá, mas eles não eram o tipo de comédia que a gente. Aquela de rasgar, de rir, que a gente. Aquele cara que você fala que é foda, hein, né? É, aquele cara que você olha e já sabe que vai rir, sabe? Tipo Jim Carrey. Jim Carrey não faz uma comédia há uns 10 anos. Deixa eu aproveitar esse gancho, cara. Era até um tema que eu ia conversar com vocês que eu tava pensando essa semana. Eu assisti, acho que 20 minutos de um Saturday Night Live esse tempo atrás. Cara, que troço chato. Nem de longe chega aos pés do que era, assim, na década de 80 e 90, cara. Porra, muito ruim, umas enquetes muito ruim, umas tiradas bobas, cara, uns atores muito ruins, cara. Sem graça nenhuma. Todo mundo cara, onde está a comédia hoje, cara? O Saturday Night Live virou Zorra Total dos Estados Unidos há muito tempo, cara. Cara, aí eu tava lembrando assim, os últimos que eu assisti e que eu realmente ria, cara, era quando o Will Ferrell apareceu. Que ele estourou lá. E quando ele ainda era um dos atores do elenco, cara, aquilo lá, assim, acho que foi o suspiro final de Saturday Night Live. E os atores hoje, tudo, assim, tem exceções, eu concordo, o Seth Rogen é um cara muito bacana. Cara, eu acho o James Franco fazendo comédia muito foda, mas a maioria, cara, nossa, é deprimente. Eu acho que o humor mudou, né, cara? O humor que se faz hoje não é mais o humor do Chevy Chase, por exemplo, né? Minha família sai de férias hoje, não sei se me placaria com medo. A não ser que fosse feito pelo cara do The Office, né? De repente. Steve Carell, né? Steve Carell. É, eu acho ele meio chato, não acho ele engraçado, não. Mas eu acho que o humor mudou. O humor hoje tá muito mais cínico, né? É aquilo, você ri meio com gosto amargo na boca. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. É um humor um pouco mais pesado. É um humor, sabe... Danilo Gentili, né? Uhum. Aquele humor bem ácido, né? Às vezes até corrosivo demais, às vezes até incomoda. É, eu gosto de ver o Comedy Central e tem um programa de stand-up, né? De comediantes nacionais. E bicho, basicamente são todos na mesma linha daquela coisa bem, bem ácida. Naquele humor mais... Vou fazer você rir, vou contar uma piada que você vai se mijar de rir. Não é. O cara começa a detonar alguém ou alguma coisa e você acaba rindo daquilo. Né? Então o humor está seguindo essa linha. Até, de repente, até uma contraposição ao discurso politicamente correto. Né? Então o humor tá tendendo para um lado oposto, para o extremo oposto. Né? Isso aí, uma cagação de regra básica. O que eu tenho notado é que o humor deixou aquele humor que mostra o quanto o ser humano é ridículo, né? Para ser aquele que busca humilhar a pessoa conhecida, tipo, ficar fazendo sempre piada de quem está em evidência, sabe? É humilhar a pessoa, nem ridicularizar a pessoa em si, mas assim, a figura pública, sabe? Mas isso daí é um reflexo da nossa sociedade atual, porque as pessoas são egocêntricas, elas não conseguem mais admitir que tem erros, elas gostam de apontar o erro dos outros. Então o humor que antes era até mesmo uma autocrítica, de você ver o lado humilhante e ridículo da ser humano, o seu lado humilhante e ridículo, o estilo de vida virou, né? O estilo de vida virou o humor onde você aponta o erro do outro. É mais fácil você criar uma comédia que seja ofensiva, que você denigra, que você faça uma situação vexatória para alguém, porque você não tá apontando o dedo mais para você, tá apontando o dedo pro outro. O que falta no humor hoje atual é que as pessoas não olham mais no espelho. Eu acho esse, qualquer um desses humores muito mais foda do que o humor de Bordão em cima do Zorra Total. Aliás, o Zorra Total vai acabar, hein? Não sei se vocês viram. É, graças a Deus. Vocês viram aquele vídeo do garoto? Se você fizer a coisa errada, sabe o que vai fazer? Vai gravar a Zorra Total e vai fazer você ver a Zorra Total toda. Você vai assistir o Zorra Total. Cara, mas eles falaram que vai acabar e não vai acabar. Na verdade, não, o programa vai acabar e vão criar uma outra atração no mesmo estilo, no horário. Bicho, não vai acabar nada, cara. Eles vão botar uma nova roupagem com os mesmos atores, os mesmos roteiristas. Vai acabar o quê? Geral gosta, cara. Geral sabe gosta, qual é o problema? Eu acho que eles vão tentar criar alguma coisa tipo Porta dos Fundos. Eu acho bem possível. Só rapidinho pra gente encerrar o Robin Williams e continuar falando de humor. É, cara, o último filme onde ele foi um protagonista... E de fato, o filme fez algum sucesso, foi o Homem Bicentenário de 99, cara. É. Nossa, cara. Tanto que foi reprisado exaustivamente essa semana. Sim. Com cortes, né? Editado, até exaustão. sarcos. Puta que pariu. Não, a gente tá falando do Robin Williams, é, humorista, mas, cara, ele tava muito bem naquele filme Insônia, cara, do... Esse é um dos dois filmes que eu gosto, Insônia, e o outro é Retrato de uma Obsessão. Os dois filmes que ele faz de psicopata. Retrato de uma Obsessão é foda, cara. Eu não vi, é sobre o quê? Ele é um fotógrafo que tem uma família que ele meio que adota, porque ele revela as fotos dessa família, e ele acha que essa família é a família perfeita e queria que fosse membro dessa família. Só que ele começa a descobrir os podres de todo mundo, que o filho usa drogas, que o marido tem uma amante, caralho a quatro, e ele começa a chantagear todo mundo, tipo, ó, vocês são uma família perfeita, eu vou foder a vida de vocês. Ele é um psicopata mesmo, ele tá muito foda nesse filme. Cara, esse filme é muito perturbador. Mas assim, teve outros filmes que fizeram sucesso, mas que ou ele dublou ou ele, foi, ou ele não foi protagonista. Teve Robôs, Aladdin, Repetido, cara. Noite no Museu, teve sucesso, mas ele não é protagonista. Mas, já que a gente tá falando de humor e de gente morrendo, que merda o cara do Hermes e Renato morrer também, hein, velho? Dois humoristas que se matam no mesmo mês é foda. É, bicho. Assim, eu nunca fui muito fã do Hermes e Renato, não. Não acho que o humor brasileiro perdeu, com todo respeito ao falecido. Pra mim ele nunca foi grande coisa, não. Hermes e Renato também nunca foi grande coisa, não. Mas é aquilo, né? Dentro da podreira da década de 90, eles, né, é terra de cego que tem um olho a rei. Mas eu nunca achei Hermes e Renato grande coisa, não. Não, Hermes e Renato. Eu gostava, cara. Gostava. Tipo aquele. O Palhaço Gozo. Ah, tinha coisa legal. O Palhaço Gozo era legal. Mas assim, no conjunto da obra era meio medíocre. Ah, cara, era um. Sei lá, eu acho que eram os caras. Cara, eles fizeram. Medíocre, mas eles faziam o que eles queriam. Era um morro de fundo de quintal tentando copiar o estilo de porno chanchado. Basicamente era isso. Não, o ponto, assim, eu concordo. Eles não eram. Todo mundo falando que eles eram geniais e tal. Não eram. Não digo que eram medíocres. Pra mim eles eram bons. Só que, cara, é uma questão de referência. Quando a tua referência de humor é Zorra Total? É, Terra de Cego. Porra! Né? E outra, eles abriram caminho pra muita coisa. Aquele boom de humoristas que surgiu na MTV só começou por causa de Hermes Renato. Entendeu? Com esse boom de humoristas da MTV, teve esse boom de humorista de stand-up que a gente teve nos últimos anos, entendeu? Então, assim, muito do que a gente tem de comédia hoje é por causa deles. Se, de repente, o Zorra Total acabar agora e surgir um outro programa seguindo uma outra linha, mesmo que seja aquele humor engessado, que o humor da Globo é engessado, não adianta. Ainda assim, eu acredito que deve ser o Zorra Total, deve ser Hermes e Renato, cara. Eles que deram um respiro, trouxeram uma coisa nova, que não é nova, mas era nova naquele contexto, entendeu? Não vai ser o Adnet que vai assumir, não, cara? O quê? Esse horário da Zorra Total? Adnet? Adnet só fez merda na Globo, cara. Ele fez aquele dentista parado, horroroso. Cara, o Adnet é outro que sozinho ele faz miséria, mas quando ele tá seguindo o roteiro de alguém, ele é um merda, cara. Nossa. O Adnet, ele tem que se virar ou com improvisação, ou então realmente ele fazer os roteirinhos, as musiquinhas dele. Que ele vai muito, cara, bem. Quando ele escreve os próprios roteiros, ele é muito bom. Muito, sim, assim. De você rir de escangalhar. Mas quando ele segue o roteirinho dos outros, cara, ele é um merda. Puta que pariu. Não, isso ficou muito ruim. Isso ficou muito claro. Com o Dentista Mascarado e depois com o programa que ele fez, que é uma paródia da TV. Uhum. Uma coisa ele só foi dirigido, cara, era uma merda, velho. Aí o outro programa que ele fez, que é uma paródia da televisão, que é coisa dele realmente, porra, ficou do caralho. Ficou muito bom. É muito engraçado. O cara do Hermes e Renato, realmente, né? Ele é tão irrelevante que a gente já não ficou 5 minutos falando dele. Cara, na boa, assim, eu meio que concordo com o Inferno. Eu acho que o Hermes e Renato começou muito bem na década de 90. Eu acho que, sei lá, os dois primeiros anos, assim, era muito engraçado. Mas, assim, depois eles ficaram tocando a mesma música direto e reto, sabe? Não saía nada daquilo, não saía nada de novo. E... pô, cara, eu acho que eles terminaram de uma forma ridícula, que aquele banana mecânica, eu acho que tá lá no, na Record, eu acho, ou na Band. Porra, cara, aquilo lá é muito vergonha alheia. Cara, eles me disseram, eu tava lendo uma entrevista que o... Ele se dissolveu, né? Essa tal de Banana Mecânica se dissolveu. Porque a Record picotava todos os textos deles. Eles não podiam nem fazer piada de português, cara. Pra você ter ideia de como a Record barrava todos os piadas deles. Canal aberto, né, cara? Não, pior, canal evangélico. Cara. Meu, quem em sã consciência achou que a Miss Renata ia poder fazer o que eles faziam na Record, cara? Cara, eu acho que era tipo. Se alguém tem burro suficiente pra contratar os caras, não vou ser eu que vou ser burro suficiente pra negar, né? Não, os caras já. O contrato deles na MTV acabou. Não tinha mais nada pra eles fazerem lá. Ninguém queria mais saber deles. Ah, se os caras querem. Se a gente pode ganhar um troco, então vamos, porra. Eu sou, peraí, eu vou te falar, cara. Hermes Renato, naquele programa ridículo do. Caralho, como é que chama aquele filho da puta? Marcos Mion. Naquele programa horrível do Mion, Hermes e Renato ainda era a melhor coisa, cara. Ainda eram os caras que eram mais soltos. E pra você ter ideia do nível que era aquela ruindade. Traduzindo, a rede aberta matou o humor nacional. Desde sempre, cara. Pra mim, ó, cara, se você for pensar em grandes humorísticos assim, me vem TV Pirata. Porra, TV Pirata, quantos anos faz? E logo depois os normais. Acabou, cara. Pô, os normais, cara, só os primeiros episódios. O restante foi tudo escatologia. Eu vou mais velho ainda, jubiloso. Aí eu não sei do que você tá falando. Cara, a gente. Armação ilimitada, porra. Armação ilimitada. Ilimitada. Boa, boa, boa. Aliás, já que a gente tá falando de atores que se perderam e estamos falando mal, por que diabo vocês querem falar do Johnny Depp? Qual que é o lance? Ele tá encarnando o quê? Cara... Ele tá fazendo um filme aí que... Qual o nome do personagem? Já esqueci. Mordecai. É, que basicamente é o Inspetor Clouseau. E amigo do Rigby. Não é o Mordecai que vale. Cara... Se ele fizesse esse Mordecai, ia ser foda, hein? Eu assistia. A questão não é o Johnny Depp fazer o Inspetor Clouseau genérico. A questão é, o que aconteceu com o Johnny Depp, gente? Onde foi que esse cara errou? Onde foi que esse cara tomou a curva errada? Mas em algum momento da vida dele, ele tomou a curva errada e ele nunca mais voltou. Foi quando ele tomou uma carcada do Tim Burton. Fudeu. Quando? Edward Mão de Tesoura. Ali foi o teste do sofá, mano. Cara, você tem que... Acho que eu sempre procuro ver o ponto de vista da pessoa, né? Imagine só, o cara já fez todo tipo de personagem. Ele já foi um cara com mãos de tesoura, já foi um índio, já foi um pirata, já foi um diretor fracassado de cinema. O cara já foi praticamente tudo. O que o resto do cara fazer? Uma pessoa normal, né? Eu acredito. Veementemente de você, Super, porque ele não foi tudo, ele sempre foi o mesmo desses papéis que você acabou de citar. A questão é. Ele é o Downey Jr. A mesma coisa do Downey Jr., tá interpretando ele mesmo. Mas é que tá, ele não era assim. E o Downey Jr., ele quando quer, ele consegue ser um grande ator. Ele fez Chaplin, porra, foi maravilhoso. Eu acho que ele tá fazendo o Homem de Ferro cada vez mais Downey Jr. por questão de opção. Eu quero fazer assim, entendeu? E as pessoas compram isso. O Johnny Depp não. Eu sinto no Johnny Depp a tentativa é de fazer bem, mas ele não tá conseguindo. Bicho, outro dia eu tava vendo o filme do Cavaleiro Solitário só por questão de caralho, por que esse filme é tão ruim, né? E eu fui ver, e realmente o filme é estupidamente ruim, é horroroso, velho. O Johnny Depp com uma galinha morta na cabeça. Será que alguém em nenhum momento chegou pra ele e falou: filho, isso não vai dar certo? Será que ele não se olhou no espelho, né? Bicho. Tá errado, né? Aí você se pergunta: caralho, o que esse cara tem na cabeça, velho? Fazer uma galinha morta. O problema é o seguinte: não importa o que ele esteja vestindo, ele pode estar com uma melancia na cabeça. Ele para na frente do espelho e fala: eu sou o Jack Sparrow. E vai interpretar, porra. Então, cara. Mas você tem que saber o seguinte. Durante as gravações do Piratas do Caribe, todo mundo dizia que o Jack, Johnny Depp tava maluco de fazer aquele pirata. Ninguém, todo mundo achava que ia dar merda. E aconteceu justamente o contrário. Aí você vai questionar o cara? Cara, mas você tem que questionar sim, porque o cara passou na mão. É, mas o Jack Sparrow não saiu dele, super. Até hoje você vê o tonto que ele fez. É Jack Sparrow. O mesmo olhar, o mesmo trejeito. Cara, o chapeleiro louco é o Jack Sparrow. Cara, é assim, cabe ao diretor conter o ator e dar a direção pro ator. Alice? É onde quando que o Robin Williams fazia grandes papéis dramáticos? Quando o diretor ia lá e continha ele. E eu tô fazendo eco por alguma razão. Alguém me encheu alguma coisa aí? Ah, problema técnico. Toda hora é problema técnico. Toda hora é problema técnico. Tô apresentando um programa, rapaz. É sério. É campeão de audiência nesse país. Quando o Robin Williams fazia grandes papéis dramáticos, quando ele era contido. É a mesma coisa. Cabe o diretor ir lá e conter o cara. Então, é uma culpa de várias partes isso. Eu não sei se o pessoal tem medo de virar pro Johnny Depp, porque ele é o Johnny Depp, e falar, cara, não faça essa merda, porque não funciona mais. Entendeu? Pode. Agora, com o fracasso de Cavaleiro Solitário, eu acho que já deve ter se tocado, né? Não, ele até fez um filme recentemente que ele faz o papel de um cara que acaba tendo a sua consciência inserida em um programa de computador. É um filme dramático, um filme que se busca ser um suspense, né? Eu não vi o filme, mas quem viu falou também que é uma merda. O Johnny Depp é aquilo, o Johnny Depp, quando não tenta ser Jack Sparrow, ele fica inexpressivo. Ah, não, mas nesse filme também é uma injustiça, inferno, querer julgar tanto ele nesse ponto, porque ele, como ser humano, acho que ele tem 10 minutos de cena. Assim, depois mas ele aparece na tela várias vezes. Cara, ele só aparece como uma projeção, cara. Cara, ele aparece tipo o Armin Zola no Capitão América 2, entendeu? Então não dá pra tanto falar de interpretação. Mas, cara, eu concordo que realmente, desde que ele fez o Jack Sparrow, o Jack Sparrow foi uma desgraça pra vida dele, cara. Porque desde então ele não fez nada diferente do Jack Sparrow. Ele largou esse osso, cara. É um cachorro que tá roendo o mesmo osso há anos. Ou então os diretores chegam pra ele e ele fala, não, vou interpretar esse personagem de tal jeito, e tal diretor fala, não, cara, faz o que. Lembra o Jack Sparrow? Você fazia uns lances assim, meio piado. Bicha, idiota. Faz aquilo, cara. E que dá joia. Ele vai. Aí você vê o trailer de Mordecai, é a mesma merda. É ele fazendo caretinhas, trejeitos, levantando a sobrancelha. É o Jack Sparrow com bigode comprido e cabelo acaju. Ai, que merda, hein? Bom, pra continuar em cinema, o que mais aconteceu essa semana? As Tartarugas Ninja estrearam. Merda! Algum de vocês assistiu a Tartaruga Ninja? Não, claro, né? Que não. Só Dadá não gostou. Ouvinte, Dadá, o Joker, assistiu o filme da Tartaruga Ninja, tá? E ele me mandou hoje a mensagem por volta das 17h30. Dizendo, assistir as Tartarugas Ninja. Esse não, fala direito. Manu. Assistir a Tartaruga Ninja, Manu. Esse filme é uma merda, meu. Cara, tem um cinema aqui perto da minha casa que toda terça-feira a sala 3D é R$8. E é supimpa, é muito bem cuidada, a tela é perfeita. E se você comprar pipoca e refrigerante, sai pra R$15. Eu não vou ver esse filme. Esse filme não dá pra ver. Esse filme é Michael Bay estereotipando minorias com tartarugas e explodindo as coisas. O Rafa vai ver sim quando ele for fazer sexo com a mulher dele. Falei, filho, vai ver Tartaruga Ninja, vai. Manu, vai lá ver Tartaruga, vai. Que necessário, velho. Cara, esse filme é foda. Quando anunciaram, todo mundo falou, meu, esse filme agora é foda. Agora o gordo vai rir durante meia hora. É, fudeu. Inferno, foi no mundo enquanto você ri. Todo mundo pensou, esse filme vai ser uma merda. Aí algumas coisas começaram a aparecer. Foi me dando uma esperança que ele poderia ser legal. Veja que eu não tô dizendo que ele poderia ser bom. Eu tive esperança de que ele poderia ser legal, cara. Até pouco antes de de ele tá pra estrear, assim. Depois, cara, foi geral, assim, a galera falando, meu, uma merda de filme. Ah, cara, tava aquela confusão toda, todo mundo dizendo, porra, as tartarugas são alienígenas. Pô, aí teve que vir o Michael Bay dizer publicamente, não, filho da puta, as tartarugas não são ETs. O comentário geral é que, apesar do filme não ser dirigido pelo Michael Bay, ele é produzido, né? E o comentário geral é, vê se vocês já viram isso antes, hein? Alguma coisa com o dedo do Michael Bay. É um fiapo de história pra interligar um monte de cena de ação. Ah, pá, é mesmo? Vocês já viram isso em algum lugar? Só fala. Não, não. Eu só acho que em breve teremos só pra, assim, bater, tipo, na época de quando tiver Vingadores 3, Guardiões da Galáxia, Thanos e o Caralho A4, vai ter um Tartaruga Ninja vs Transformers. Não duvido, cara. Não duvido. O pior é que isso vai ganhar pelo menos 2 bilhões, cara. Tartaruga Ninja foi mais bilheteria do que Guardiões da Galáxia, né? Uma prova de que a humanidade não tem jeito. Não tem jeito. Mas ainda há esperança, Hugo. Porque a trilha sonora de Guardiões da Galáxia, Awesome Mix número 1, ficou em primeiro lugar na Billboard, cara. Que foda. Cara, foi muito foda isso. Agora, isso não significa que vai barrar o número de fanboys querendo ver as explosões com tartarugas mutantes. Não vai, cara, mas você vê que pelo menos parte da humanidade tem esperança. Sabe quando você vê aquele puta deserto e de repente você vê uma plantinha crescendo ali no meio? Sabe? Lembra do episódio do Simpsons lá da Malibu Stacy, que a Lisa faz a bonequinha inteligente? E só uma menina compra, assim, ela tem aquele sentimento de, poxa, valeu a pena, pelo menos uma. É a mesma coisa, entendeu? A plantinha nessa no deserto lá, cresce maravilhosamente, aí passa um camelo e caga em cima dela e ela morre. É isso que vai acontecer. O Anuco é azedo mesmo, né, cara? Porra, eu sou azedo, mas, pô, Anuco. Cara, eu tinha esperança que esse filme fosse minimamente divertido. Até porque tem um trailer que eu até achei engraçado, que eles param num andar cheio de vilão, aí voltam correndo pro elevador, aí vão pra um outro andar e tal. Aí o Michelangelo começa a cantar, fazer um beatbox no elevador e tal. Aí o Dadá mandou uma mensagem, né? Aí a gente ficou conversando ali. Eu falei, Dadá, não é nem divertido, cara, assim, não é nem, sabe? Ele, não, cara, não é. não é divertido, cara. É ruim. Falei, caralho, cara, vou dar falar isso porque o negócio é muito ruim mesmo. Ouvinte, Dadá gostou de Transformers 4. Você vai ficar muito puto a gente falar isso. Vai. O Dadá gostou daquele filme com a Rihanna, cara. Aquele Battleships. Porra, aquele Transformers na água, né, cara? Aquele Transformers na água. Manu, eu não falei que Transformers 4 é um filme bom, Manu. Falei que eu gostei. Ah, tá. Que tristeza, velho. Não, e assim, eu tava assim, Sorg, eu tinha uma esperança. Eu não tinha expectativa alta. Aliás, eu não tinha expectativa nenhuma. Assim, entendeu? Sabe aquele... Você lembra aquele episódio de Futurama, que faz uma paródia da história do Dickens, que o robozinho que usa a muleta, ele vira pro... Acho que o Ben, ele fala, caramba, eu não tinha expectativa nenhuma e ainda assim eu consegui sair decepcionado. É a mesma coisa, cara. Pô, eu esperava... Não, fala, termina. Não, segue. Eu esperava isso, assim, que ele fosse divertidinho. Eu juro que eu esperava, né? Que, porra, a Tartaruga Ninja também não... Convenhamos, né, cara? Nunca foi conhecida pela profundidade. Foi conhecida por ser divertido. Eu tava nessa vibe, assim, pô, o filme vai ser ruim, mas pelo menos vai ser divertido, vou dar umas risadas, vai ter explosão pra caralho, vai ter luta e quebra-pau, mas assim, eu vou sair achando, pô, legalzinho. Aí, já tava me preparando psicologicamente, que eu acho que meus filhos vão querer assistir, né? Aí, pô, vou ter que levar. Aí, tô lá trabalhando, vi a mensagem do Dadá no celular, aí corri a tela, Tartaruga Ninja, falei, pô, legal, ele vai falar que é divertido. É muito ruim, cara. Cara, caraca! Esse filme não, já tinha tudo pra ser divertido, a começar por aquele papo anterior que a gente tava tendo de humor decadente. Whoopi Goldberg. Ah, cara, o Whoopi Goldberg tá aí que nem a outra piranha tava lá no Guardiões da Galáxia, completamente relevante. É Glenn Close, cara. É óbvio que o... Como você mesmo... Não lembro quem falou. Tipo, sei lá, o figurante número 43 tava com dor de barriga no dia e ela tava batendo. É, fui eu. Ô, Whoopi Goldberg, você tá de bobeira aí? Ela tava comendo um burrito lá perto. Fala, vem cá. Faz um favor aqui pra gente, vai. A gente precisa do negro engraçado pra fazer uma cena no filme. É, entendeu? Então, foi alguma coisa assim. Qual foi? É foda, foi realmente isso. Ah, e outra coisa, o que eu vi, mais de um lugar eu li, me falaram o seguinte: o filme podia se chamar, em vez de Teenage Mutant Ninja Turtles, podia se chamar só Teenage Giant Ninja Turtles, porque o fato dela ser ninja é completamente irrelevante. A porra da tartaruga é do tamanho de um carro, ela dá uma porrada no cara, ele vai parar do outro lado da sala, assim, entendeu? Não precisa ela ser ninja, sacou? Em momento algum, uhum, o fato dela ser ninja é relevante. Então, repararam que a gente tá falando de um filme que a gente nem viu, né? A gente só tá se baseando no e-mail do Dadá. E nunca falamos com tanta precisão de um filme que a gente não viu. Cara, pior que é igual aquela história, né? Eu vi Rock 1, Rock 2, 3, 4 e 5. Ah, eu vi Rock 1 5 vezes. Ah, dá na mesma. É bem por aí. É tipo qualquer filme que tenha Braddock, mano. Tu sabe o que vai acontecer. Muito bom, senhores. Vocês só me deu orgulho. Ninja Team. Sair um pouco de cinema, um pouco só, porque a última notícia relevante da semana é, fudeu, existe a possibilidade, veja, atenção Decenecos, prestem muita atenção, existe a possibilidade da Disney comprar a Warner. Cara, seria o maior... Seria o maior chupa DC do milênio. Finalmente aquela piadinha sem graça do... filme dos Vingadores, cadê o Batman e Super-Homem? Vai ter sentido. Cara, assim, imagina. Assim, na verdade, é uma coisa que a gente tava conversando, né? Quem pode explicar exatamente o... Que história é essa da compra? Gênios, bacharéis. Foi você que fez o post, né? Então você que explica. A quem fez o post não foi o Mou? Foi o Mou, pô. Foi o Mou. Foi, por incrível que pareça, foi o Mou. Cara, assim, parece que o conglomerado da Warner tá bem. Ele é do Donald Trump, né? O Trump ele, não lembro. Enfim, o conglomerado tá à venda. Quem botar lá o dinheiro, leva. O que acontece? O dono da Fox, o Robert Murdoch, ele fez uma proposta. Ele até capitalizou a Fox com recompra de ações e tal, para fazer a proposta. Só que a Time Warner não aceitou. E ele então ficou. Ele tirou o time dele de campo. Ele avisou os acionistas: olha só, a proposta que eu fiz ela foi recusada. Então ele tirou o time de campo. Não perdeu interesse, mas ele falou que não tem agora condição de arcar com a proposta feita pela Time Warner. O que acontece? Parece que a Disney está no páreo. A Disney e mais um bilionário chinês estão no páreo. O que se sabe é que a Time Warner está à venda. Ponto. Agora, como é que vai se dar essa compra? Quem vai comprar? E como é que vai ser? Porque, como é um puta conglomerado, você tem setores mais interessantes e menos interessantes. A Time Warner tem de HBO, CNN a DC. Né? E obviamente a DC é uma das partes menos interessantes. E aí, será que vai ser fatiada? Porque tem a questão da lei antitrust, né? Você ter um segmento muito grande, né? no mercado. Parece que, não sei, de repente a Time Warner pode até ser fatiada, e aí, filho, aí cada um pega seu naco e quem tem boca maior pega o naco maior. Mas que no, dentro de algum tempo a gente vai ter mudanças no quadro, vai sim. Mas seria interessante essa possibilidade, já pensou? O Stan Lee fazendo uma ponta de Alfred no filme do Batman? Cara, isso ia ser uma coisa sensacional, assim, porque... De novo, né? Óbvio. Bom, cara, isso ia explicar o seguinte, né? Essa proposta de venda, né? Ia explicar por que a Warner até agora não mostrou o calendário de filmes, né? Ela tá segurando isso, porque nem ela tem certeza de que vai fazer esses filmes. É, ela estabeleceu um calendário, mas sem dizer qual filme estrearia quando, né? Foi só datas jogadas, até 2020. Mas aí é fácil, pô. Meu filho de 8 anos com o calendário na mão faz isso também. Bom, então, como eu ia dizer antes de ser mó educadamente interrompido pelo Super... Cara, eu ia falar isso agora, Léo. Ou o Super tá com um delay muito grande, ou ele é muito mal educado, cara. Ou ambos. Ou ambos. É verdade. Enfim, cara, eu até perdi o fio da meada que eu falei. Eu ia falar uma coisa muito interessante, assim, mas eu esqueci completamente o que ia ser. Mas, assim, obviamente a DC é é a barraquinha de sorvete, assim, entendeu? É uma das menores coisas. A Disney, supondo que haja um interesse... Tudo isso assumindo que seja verdade, né? A Disney estaria interessada em coisas como, por exemplo, a CNN, que é um braço de notícias forte que ela não tem, entendeu? Mas, se realmente acontecesse, ia ser sensacional, porque, primeiro, a quantidade de piadas feitas com a... com os senecos ia ser mais que 9 mil. Só de... o universo DC finalmente ia desenroscar, cara. Porque ia sair pela Marvel Studios. Então você imagina que sensacional. Você entra no cinema, aparece o logotipo da Marvel dizendo Marvel Studios é a DC Comics Movie. E aparece lá como alguém disse, que eu não lembro quem foi, aparece o Stan Lee fazendo um joinha assim, falando, filhas da puta. Ou então, na possibilidade de ser comprada pelo bilionário chinês, o próximo filme do Super vai ser a Foice e Martelo. Cara! É, passado em Pequim. Eu pagaria pra ver a Foice e Martelo. Ou na Coreia do Norte. O Nuka, ele quer descer na Coreia do Norte, né, mano? Quer na mão do Pai Gongjin lá. Não, mas uma coisa ia acontecer: se a Marvel comprasse a DC, o Stan ia fazer a mesma coisa que o Vin Diesel fez, ia gravar em vários idiomas a frase, chupa DC. Cara, eu vou te falar, ia ser muito divertido. Obviamente as coisas iam continuar separadas, né? São produtos bem, bem distintos. Mas, cara, ia ser muito divertido. Mas só que também tem aquela coisa do monopólio. Tem a lei antitruste americana, ela pega bem nisso, né? Vamos lembrar. Foi, perdão. Qual foi a última tentativa de criação de um grande monopólio lá, aquela bola? Foi o inferno. Foi em 84, havia a possibilidade da Marvel adquirir o licenciamento dos personagens da DC. Foi levado isso a Marvel. Foi até oferecido a Marvel, pra você ver como a DC tava na merda. A DC só foi se recuperar na crise, né, cara? A crise de das terras. Antes disso, ela tava muito mal. E a Marvel só não adquiriu porque ela já tinha quase 70% do mercado. Ela tinha 60% do mercado. Se adquirisse a DC, ia ficar com mais de 80%. Aí ia bater de frente com a lei antitruste americana, que respeita até 80%. Cara, acima disso, você vai ter que fatiar. Se a Marvel tivesse feito isso naquela época, ia ter as 4 franquias. Assim, os 4 universos de quadrinhos que estavam vendendo mais na época. Ia ter o portfólio da DC, o portfólio da Marvel, os Transformers e os G.I. Joe. Na mesma batuta. Mas a própria Marvel, um pouco antes, estava em crise também, tanto que naquela época ela negociou os direitos do Homem-Aranha, do Quarteto, para outras empresas. Inferno, foi depois. Muito depois, foi nos anos 90 que isso aconteceu. Ah, foi nos 90? Ah, foi. Não, falei merda. Depois eu corto a parte. Foi quando estourou a bolha da Image, cara. Não, eu sei porque o Inferno tá pensando isso. É por causa do filme do Quarteto do Roger Corman, não é? Que parece que foi feito nos anos 70, mas na verdade é de 90 e pica. Nossa, cara, o combo cagou no ombro do coisa. Você tá vendo isso, cara? Na Fox, tá passando agora na Fox. Ah, sério mesmo que você tá assistindo isso? Vou colocar o Brando pra cara de vocês, tô vendo a James Paul. É mentira, tá vendo o melhor papel que o Capitão Nevas teve na vida. Mais recentemente, a gente teve uma outra possível compra aí, que a lei de doce americana barrou, cara. Mas eu realmente não me lembro qual era. Então, acho que foi da Microsoft com alguma coisa, se não me engano. Foi, cara. Foi alguma coisa assim. Os caras falaram, não vai comprar porra nenhuma, não. Vá se fuder. E é isso aí, barraram e foda-se. Mas não importa. Bom, pessoal, vamos... Acho que foi a Google, quando adquiriu a Motorola, ela teve que vender parte da Motorola. Foi um esquema desse. Quando isso acontece, eles fazem isso, né? Eles pegam uma. Eles dão uma desmembrada e vendem parte. Pronto, tá resolvido. Por isso que eu falei que eu acredito que a Warner vai ser desmembrada. Daí é que. Vão desmanchar igual o carro em ferro velho de rodo ladrão. Vai ser bonito. É, porque tem muita coisa lá que pro comprador pode não ser interessante. A CNN é um produto interessante. HBO pode ser interessante. DC, não é interessante. Já pensou se ninguém compra DC, cara? Falar, cara, já pensou se a Marvel compra só a HBO? A Marvel lançando os projetos dela na Netflix e na HBO? Não, mas aí, ou outro, cara. As duas plataformas juntas não rola. Eles são concorrentes, né? A HBO tem HBO On Demand, né, cara? Que também... Não, cara, pior. Já pensou se a DC vai pra Fox? Cara, X-Men e DC, velho! Que foda, imagina o Wolverine, o Jackman encontrando o Superman quebrado. Aí sim vai ter um filme do Dark Claw. Meu Deus, que medo, cara. Falando nisso, tipo, só pra encerrar, não sei se você vai encerrar, tem uma novidadezinha do Morcega na DC, né? Sim. O Greg Capullo e o Snyder vão começar uma nova série chamada Endgame, que tem o Batman massa velho com trabuco e sem mamão. Nossa senhora. Como é que é? Batman massa velho de trabuco e sem mamão. Onde você viu isso? Olha a imagem que eu mandei aí. With Lasers. É uma nova... A série se chama Endgame. Ela vai terminar... Quando terminar essa Batman Eternal, vai começar o Endgame. E o final do Endgame vai estabilizar exatamente naquele ponto de Future End. Ou seja, o Batman do futuro, que já tá com um braço mecânico todo ferrado, é o nosso Batman mesmo. Só que depois de passar por muita merda. Eu pensei que você falou que ia falar de uma novidade. Eu pensei que você ia falar dos roteiros do filme do Aquaman. Não, isso aí não é novidade, todo mundo sabe. Aquaman que... confirmado, né? Sim. E eu não lembro quem colocou no Facebook que perguntou quem deveria ser a Mera. E um gênio falou: Christina Hendricks. E eu concordo. Eu também concordo. Cara, a Christina Hendricks pode ser qualquer coisa, ela pode até ser o Fátima, por mim. Ela só não vai conseguir nadar, né? Porque ela pode ser seu Alfred. Com aqueles airbags, ela nunca vai afundar, então. Afunda, eu puxo ela pra baixo, afunda. Cara, ela é maravilhosa, gente. Christina Hendricks é luz, cara. Puta que pariu. É, ela é a luz, ela é mais luz que Dada, cara. Ah, muito obrigado pela boa lembrança. A próxima regra 13 vai ser só com ela. Eu tenho aquelas fotos dela que foi tirada da câmera dela. Eu tenho em algum lugar no meu Google Drive também, eu vou procurar. Muito bom, senhores. Excelente. Algo mais que os senhores se recordem a ser dito de relacionado a cinema? É isso, né? Semana acontece. Já falamos mal de tudo que tinha pra falar. A DC arregando pra Marvel, mudando a data do Batman vs Superman pra não coincidir com o Capitão América. Verdade, mas são uns viados, bichos, né? Mas isso aí já foi da outra semana também, a gente. Todo mundo sacaneou. E o triste é que eles vão jogar pra maio, né, cara? Aqui, né? E jogaram pra um ano antes, então. Assim, não foi nem uns dois ou três meses, foi um ano antes. E não é nem na temporada de filmes, né, cara? Vai ser uma época esquisita pra você ter um blockbuster, né, estreando. Então, Inferno, isso aí... O Man of Steel também foi fora da época, cara. Foi bem pro final de... Lá pelo mês de junho, acho que isso aí. Maio? Março? Sim, maio, é. Isso tá virando uma tendência lá fora, na verdade, né? Vários filmes estão sendo lançados nesse período e estão dando certo. O Capitão América esse ano foi lançado nessa época. Na verdade, eu acho até ótimo que eles comecem a espalhar mais os filmes durante o ano. Essa putaria de querer pegar o verão americano por causa das férias escolares, eu acho um saco, cara. E top, né, cara? Você fica vê três ao mesmo tempo, porra, e a grana é curta, o tempo é curto. Por esse ponto de vista, sempre é melhor. É, não, com certeza, vai se fuder. Bom, enfim. Acho que nada mais a dizer. A última notícia relevante é que a Marvel soltou oficialmente aquele finzinho de Guardiões da Galáxia, onde tem o pequeno Groot dançando perto do Drax. E eu não entendo como não saiu nenhum brinquedo oficial, tipo aqueles vasos dançantes dos anos 90, lembra? Tocava aqueles a flor dançava. Você batia a palma e ele se mexia. É, como assim não saiu? Saiu sim. Não, oficialmente. Ah, oficialmente não. A galera tá fazendo umas adaptações muito loucas, assim. Aconteceu de relevante essa semana, a gente tava conversando sobre o Grant Morrison conseguir a proeza de lançar um preview de 5 páginas e aí assim as pessoas não entenderem, né? Leitor, meu ouvinte, meu querido, você já deve ter notado que eu andei colocando alguns previews, o preview e colocando algumas notícias de The Multiversity, que vai ser mais uma viagem de ácido do mestre Grant Morrison pelo multiverso. E essa semana saiu um preview da primeira edição, né? Mostrando o comecinho da edição, ainda não mostra os heróis que vão aparecer, que é o Superman Obama, o melhor personagem da editora, que é o Capitão Cenoura, enfim. E foi meio que um isso aqui, o Sorg concordou que ele leu 5 páginas e não entendeu porra nenhuma, certo, Sorg? Cara, meus olhos sangraram, igual conversar com o Dadá, cara. Meu ouvido sangra conversando com ele. A experiência foi quase igual. Cara, qualquer coisa do Morrison é Dadá em audiovisual. Nossa, cara. Cara, eu acho que ele vai surtar muito mais do que ele surtou na Crise Final, do que ele surtou nos Sete Cavaleiros. Eu acho que, sei lá, cara, ele deve ter um mapa astral da DC desenhado na casa dele e ele tá pirando maluco, cara. Tá virado na droga. Cara, assim, ele com 5 páginas, ele reapresentou um dos monitores, né? O último monitor. Deu a entender que ele vive no que seria Terra Prime, onde as outras histórias são gibis. Então ele monitora o que tá acontecendo nos outros mundos através dos gibis. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada, ele invocou os poderes dele, o macaco de pelúcia na cama dele virou um macaco de verdade com roupa de pirata. Ele se transformou no super juiz, entrou em uma daquelas naves que eles usavam para navegar pela sangria e foi parar na Terra 7, onde tá acontecendo uma puta de uma catástrofe. Tem o que parece ser um não sei se é um homem borracha ou algum. Enfim, tem um cara espalhado assim pelas ruínas de uma cidade. E o Nuco me disse que tem muita gente suspeitando que essa seria a Terra pré-Novo 52. Ou seja, é o refúgio do que aconteceu no Flashpoint. Ah, sim, seria a Terra do Flashpoint, isso, na verdade. A Terra do Flashpoint depois que o Flash fudeu a porra toda. Seria a Terra do Flashpoint depois que o Aquaman usou aquele dispositivo do juízo final, né? No mapa do multiverso, essa Terra 7 não tem nada indicando que ela possa ser, ao contrário de algumas outras que tem, com a Terra 10, né, a Terra do Mundo Bizarro. Então ficou, o negócio vai ser esperar mesmo pra semana que vem. Mas cara, que viagem. E vocês sacaram que a revista parece fazer um esforço pra colocar você como fazendo parte da coisa toda? É aquela porcaria de quarta barreira, metalinguagem, é as maconhas que o Morrison gosta de fumar. A revista fica falando com você, cara, como se você estivesse numa posição parecida com a do monitor, só que acima. Tipo, leia, não leia, cuidado. Saiu, antes do preview que você postou, Léo, saiu uma reportagem lá do Bleeding Cool, e o Rick Johnston lá, o cara que sabe de todos os Paranauê dos quadrinhos lá dos Estados Unidos, ele falou que é pra, assim, pro leitor se preparar, porque o que o Morrison quer é fazer realmente o leitor participar da Multiversity como um personagem ativo. E assim, ele vai zoar muito com essa parada de metalinguagem. Ele vai, assim, extrapolar tudo o que a gente já ouviu falar de metalinguagem, cara. cara. Ou seja, muita, muita droga, muito ácido. Muita droga, cara. É muito. Cara, isso vai dar muito certo ou vai dar muito errado? Cara, Sorge, você leu aqueles 7 Soldados da Vitória, né? Uhum. Então, de acordo com o Morrison, ele deixou muitas coisas assim sem resposta e muitas lacunas, porque ele queria, de propósito, porque ele queria que os leitores fossem na internet discutir e procurar as referências. Tipo, não sei quando. Não, se lembra... Não, cara, se lembra quando tinha Lost? Né? Uhum. Saiu todo um episódio, uma pista, no dia, na mesma hora que acabava o episódio, todo mundo ia correr pra internet pra discutir, saber do que aquele episódio tava se referindo, né? Ah, aquele mapa, aquela mensagem. O que o Marston disse? Ele falou explicitamente: eu quero que as pessoas façam a mesma coisa com o meu gibi. Que eles leiam, vão pra internet e vão discutir o que eu quis dizer. Cara, ele quer que as pessoas escutam na internet pra ele saber o que vai fazer depois. Ou seja, ele quer gerar hoax pra as pessoas correrem atrás da revista, mesmo não gostando dela, e ganhar vendas. Ele só quer dinheiro. Não, ele. Todo mundo já vai correr atrás da revista, porque assim, tá todo mundo falando desse multiverse. Você entra no Comic Book Resource, você entra no. E usar Mirinku, assim. É no Zerama, cara, é reportagem atrás de reportagem, sabe? É o novo preview, é o Morrison tweetou isso, é porque o editor sênior da DC tá falando aquilo, sabe? Já criou um bafafá em cima disso, cara, muito grande. Eu confesso. O nome do Morrison já é um negócio que vai atrair muita gente. É, ele tem Crise Final no currículo, ele tem os 7 Cavaleiros no currículo, então assim... Cara, todo mundo tá falando que ele vai extrapolar isso nessa série. Então, ele conseguiu fazer algo que poucas pessoas conseguiram fazer no ramo, ele virou um popstar. É, cara, ele exatamente. Tem sua própria Comic Con, cara. Dá pra acreditar nisso? A Morrison Con, né? É. Cara, é o que eu falei, ou vai ser algo muito foda, ou vai ser algo completamente errado. Mas então, a única coisa que eu quero ler é Pax América. Porque cara, Pax América, as pessoas já estão falando, é aquilo que o Watchman deveria ter sido. Cara, você tá dizendo, ou vai ser muito ruim, ou vai ser muito bom. De qualquer forma, ninguém vai entender e vai vender pra caralho. É isso. E vai foder mais ainda com a cronologia da DC. Que cronologia? É. Cara, é legal que em um dos quadrinhos, nesse preview, o monitor aparece lendo um Ultra Comics. Esse Ultra... Uhum. Ele seria o primeiro herói da Terra Prime antiga, né? Além disso, ele tá na mão com a capa de uma revista que parece ser a revista do... Como chama o grupo lá dos filhinhos dos heróis na outra Terra? Ah, me esqueci o nome, que basicamente são os filhos dos super-heróis que viraram estrelas, popstars, por exemplo. É, o Justus. Tem que ver no meu... Ele tá com uma capa que é aquela capinha estilo revista de fofoca, que vocês já devem ter visto também, que tem o Super-Homem, o Batman, com a foto rasgando e tal. E ele tá com uma Action Comics número 1 na mão, aqui na mão também, cara. Quer dizer, vai ter muita referência, vai ter muita, muita, muita viagem. Eu já não entendi esse monte de piolho aqui na primeira parte, né? Exceto o fato da mulher ter piolho nessa porca, enfim. É, eu tô falando, cara, o preview já deixou muita gente confusa. Imagina quando essa série começar a sair, imagina quando essa série chegar na metade. Vai estar tá neguinho se matando, pulando de prédio, se enforcando. Ah! Vai ser que nem a equação antivida, assim, cara. As pessoas vão ficar doidas, vão parar de pensar. Nossa. O Léo deve ter ficado apaixonado pela capa versão multiverse de com o Capitão Cenoura, né? O Capitão Cenoura é foda. O senhor meça suas palavras antes de falar do Capitão Cenoura, que é o melhor personagem da DC. Um personagem que coloca o nome do alimento dele, não tem como não respeitar. É o que eu falei... Não, você vai ler o Capitão Cenoura número 1, não vai entender nada, vai babar colorido, vai chorar no chão em posição fetal, a Milena vai ter que te levar pro hospital, cara, para, não. Cara, a mesma coisa que... Eu já falei, a mesma coisa que eu criar um uniforme e falar que eu sou o Capitão Bolinho, cara. Então, ele é foda. Vocês viram que o... Só pra gente fechar esse assunto multiverso, vocês viram que o Grande Morso... Assim, o Nuco, você falou das... A gente tava conversando que cada edição, na verdade, vai falar de uma terra. Vai se passar em uma terra, né? Com uma história específica, tipo a Pax Americana. Mas eu acho, cara, que essas histórias, elas vão ter mais coisas acontecendo. Não, cada história vai falar de um universo. E um evento nesse universo que se interliga com outro universo. Todas as histórias vão ser interligadas. Eu sei disso, eu sei muito bem disso, caralho. O que eu tô querendo dizer é que cada edição, eu acho que não vai falar só daquele universo, vai ter mais coisa. Porque ele deu uma entrevista também falando daquele lance dos Batmans, que ele vai brincar com o conceito de Batmans. E isso não cabe em nenhuma das edições que a gente viu até agora, entendeu? Então acho que vai ter mais coisas. Ele vai se basear numa história obscura dos anos 70, onde o imaginado o que, que aconteceria se ao invés do morcego, o Batman tivesse visto uma raia, um escorpião. Cara, uma estrela potente. Jesus, um carrapato. Meu Deus do céu. Entra uma pomba na mansão, né? Não, cara, é isso. É uma história do Batman de 1970, chamada If Bruce Wayne Had Not Become the Batman. E ele imagina isso. Então tem, por exemplo, uma que tá o Bruce Wayne, em vez de ele estar na mansão dele, ele tá no deserto, sei lá, tomando chá de cogumelo, pensando nisso. Ah, criminosos são supersticiosos e covardes. Aí aparece o escorpião na frente. Ah, isso é um sinal, eu devo me tornar um escorpião. Daí embaixo tá ele num barco. É, criminosos são supersticiosos e covardes. E aí aparece uma raia. Já sei, vou virar a raia. Se ele visse a pomba, seria Colombo e Rapina com Robin. Tem um cara que aparece uma estrela cadente. Ele vira o Estrela Cadente, cara. O Shooting Nossa, Star. Ele Deus é tipo. Ele brilha, cara. Brilha, estrelinha. E tem um que ele tá andando, não sei o que ele tá andando, e cai uma armadura na frente dele, medieval. Dele vira o Cavaleiro de Ferro. Mas assim, é uma armadura medieval mesmo, com capa, com a peninha na cabeça, saca? Cara, Nossa. O Morrison, ele usa muitas drogas, cara. É isso, é fato. Eu só torço pra ele colocar o Batmouse nessa série com o Boyd e o Robin Prodígio. Porque aí sim eu vou achar essa revista muito foda. Senhores! Ele tem que trazer um Homem-Pipa. Quem que é o Homem-Pipa? Eu não sei quem é o Homem-Pipa. É um inimigo dos anos 60. Vamos procurar o Homem-Pipa. Homem-Pipa. Agora eu fiquei curioso. Homem-Pipa? Ah, não, esse é outro. Eu me amarro. Eu me amarro nesse tipo de personagem, cara. Meu Deus do céu! É um sujeito com uma asa delta, cara. Ele apareceu até num capítulo de Bravos e Ousados. Ah, aí é foda. Como ele chama? Ele chama Kite Man? É, Kite Man. Nossa senhora. Cara, melhor que esse cara, só o Homem-Calendário com o uniforme original dele. Homem-Calendário era da Liga da Justiça da Antártida, não era? Cara, Liga da Justiça da Antártida era muito bom, cara. Cara, sensacional, velho. Era só os piores dos piores. Ô, Léo, fazer igual o Dadá agora, fazer uma pergunta pra mesa. É, cara, qual que é da DC com macaco, cara? Por que diabos macaco? Tem o Gorila Zod, tudo quanto é lado parece macaco. O que a DC tem com macaco? Cara, eu juro, cara, que eu. Quando eu vi, você tá falando por causa do macaco pirata, né? O macaco de pelúcia na cama do menino lá do preview. Cara, é o seguinte. E ninguém sabe direito explicar, mas parece que desde a década de 40, década de 50, bastava você pôr um macaco na capa que vendia, cara. É ninguém sabe do King isso. Kong. É, isso aí é um lance que. É um mito, cara. É meio que um mito que perceberam que é o seguinte. Se uma capa tivesse um macaco, um dinossauro ou uma pessoa chorando, tipo, as pessoas chamava a atenção das pessoas. Né? Então eles. Por isso que nessa época tudo tem alguém chorando, tem um macaco, tem um dinossauro, tem alguma coisa. Cara, o Alan Moore até brinca com isso, cara. Ele não tem aquela série Prometeira, né? Prometeu. Ele fala isso a respeito de. Tem uma edição que ele aborda essa questão do um macaco chorando, ninguém sabe explicar, mas vendia pra caralho. É, isso aí. E assim, a DC pegou. Esse cara, esse macaco aqui, eu juro, é o Mr. Stubbs. Eu procurei, cara, sério, eu gastei um tempão procurando. Falei, não é possível, tem que ter alguma referência na DC, ele tem que fazer algum sentido. O Morrison é tarado por cronologia. Ele tem que ter tirado isso aqui de algum lugar. Cara, eu não achei. Não faço ideia de onde veio o macaco o macaco com roupa de pirata que pilota o submarino amarelo que viaja entre os universos. Com música. É, da cabeça doentia dele, Léo. Óbvio, porra. Cara, já tinha um macaco no All-Star Superman. Um macaco vestido de Superman, cara. Nossa, mas... é mesmo, aquele que vem do futuro, não é? Não, o Clark Kent vai entrevistar o Lex Luthor na cadeia e tem um macaco vestido de Superman no fim da reportagem. Não, mas aquilo lá é uma referência a um dos Super Pets, cara. Antigamente tinha o Super Macaco mesmo. Isso aí é uma referência. Ok, isso aí é fácil, entendeu? A gente achar a referência. Mas esse aqui eu não achei. Vamos encerrar. Acho que nem tem muito o que fazer de consideração final. Então, se os senhores quiserem fazer mais algum comentário de algum dos assuntos que nós comentamos ou de algum outro, sinta-se à vontade. Começando por Super. Desculpa, me perdi. Eu tava procurando aqui o macaco do Alan Moore. Porra! Presta atenção! Fale, ele tá macaco. Consideração final. Ele tá procurando o Super Macaco. Consideração final, Super. Comenta aí alguma coisa que a gente falou ou... Esperem, os 40 mil Chegas estão chegando. Opa! Aí, os 40 mil Chegas conhecerão Dadá, finalmente. Eunuco? Eu acho que esse negócio do Morrison vai ser uma cheiração. Ainda coloca, me reforça minha opinião, vai ser vendido em papel de cannabis essa porra. Só assim pro pessoal realmente interagir com as páginas. Fumando todas. Faz sentido. Inferno? Duas palavras. Jéssica Alba. Caralho, Inferno. Ó. Epa, ficou mensagem, hein? Ela tá no planetário com Reed Richards agora no filme. Que merda. Ah, ela tá bonita no Sin City, cara. Maravilhosa. Sensacional. Ela fica bonita até cagando. Eu ia achar que o Inferno ia falar mais ou menos. Mais ou menos. Sou maluco. Sorg? Eu também acho que o multiverso vai ser uma zona. E se a Marvel, se a DC fosse pra Marvel, eu queria ver o Geoff Jones escrevendo os Vingadores, cara. Ia ser maneiro. Não, ele tem que escrever o Homem-Aranha, cara. Ele é faixa preta e consertar a cronologia. Ele ia dar um jeito nessas merdas todas. Não, cara, também. Tinha que pegar o Grant Morrison e botar ele pra escrever Spider-Verse, cara. Aí sim, a Marvel. Não. Bota o Grant Morrison pra dar um personagem dos estilos que ele gosta. Coloca ele no Deadpool. Nossa senhora. Cara, eu tava navegando no Meme Base hoje. E eu vi não sei se é um preview, é de alguma edição recente do Deadpool, que eles estão enfrentando um Deadpool Galactus, cara. Puta que pariu. Não tem como aquilo ser bom. E tem um urso Deadpool, cara, com a máscara do Willis e arrancaram o coração dele. Caralho, que pariu. Se bobear, tem um macaco de Deadpool. Ah, Deus, não, certeza. Se fosse na DC, teria. Se fosse na DC, teria. O Dead Monkey. É. Super, qual que é o Facebook do baile? Facebook. Facebook. Facebook contra barro baile dos enxutos, porra. Ou então, cara, ou então clica aí na telinha de Facebook que tem aqui baile no Face do lado. Que aliás, enquanto nós gravamos, tem aqui. Aquela discussão que eu falei da Cristina Hendricks com o Mera, cara. Alguém abraçou a ideia e colocou aqui. Olha que sensacional. O que mais podemos falar? Clique nos nossos banners. Vocês estão careca de saber. Por favor, deem dinheiro pra gente trazer chegas mais conhecidos aqui pro podcast. Mandem e-mails pra gente com resenhas. Essa semana vocês devem ter notado que tivemos algumas. Então, se vocês escreverem direitinho, a gente publica, cara. Nós gostamos de publicar. A gente escreve menos quando vocês mandam. Mas manda de... Não, escreve igual o Dadá, não. Pelo amor de Deus. É, não manda em estilo Dada, por gentileza. Um gorila Deadpool, cara. Por que que tem um gorila Deadpool, meu Deus do céu? Eu não sei mais o que dizer. Então, sem mais delongas... É, sem mais delongas, não. Chega! Acabou o podcast. Chega! Segue o baile. Tchau! Eu começar, mas... fazer uma continuidade tipo Grant Morrison, começar do fim, pô. Cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. And I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself.